casar, já se vão vários anos. De rap, de música, de luta, de planos, nunca perderei minhas raízes. Funk, disco, som, vários hits. A vida não é brincadeira, irmão. Nessa selva de pedra, quem manda é quem mata o leão. Projeção vem, cada passo trilhado. Forte é cuidar da família e não corpo bombado. Cê tá ligado, atitude te define o que vale o respeito. Não, roupa de gringos querem blim blim. Outros só cifrões, sucesso mesmo é quem marca gerações. Eu sou pessimista, não iludo ninguém. Vencer não é portar, várias sedas de 100. Vou além e afirmo minha identidade. Ações mostram quem são de verdade. Sabotage de nadir, preto voz. Respeito é pra quem tem, tem que ser nós por nós. A perifa solta voz dele. Grito de tal, nossa arma aqui, poesia marginal. Vou sem mais ganhar aplausos, é fácil. Quero ver continuar sem espaço. Karatê não conserta com cirurgias plásticas. Uma andorinha não faz verão, muito menos mágicas. Eu vou até o fim e não vou desistir. Constrói, é nós por nós. Não calaremos a nossa voz. Sou pela voz do preto, por aquilo que eu sou e pelo que os nossos já conquistou. Por tudo aquilo que me mantém vivo, por direitos humanos, não é pra proteger bandido, não. Não me refiro à tese, mas vida real. Meu som é compromisso social. Sou pro cidadão, sou pros marginal. Hoje sim, educadora social. Arte e educação que me mudou no habitual. Pela maloca, pelo sangue, pela luta, sigo avante. Não tô sozinha, não, trouxe minha gangue. E minha luta é constante. Por cada pivete que me chama de tia, por cada negro dentro das periferias, pelo funk soul, som que me instiga, pelo rap, mano, minha família. Eu vou até Hernani RVM, irmão, vai ser mais. Carolina Rebouças, Isabel Geisha, Erivan, produtos do morro. É. Na terra preta, irmão, é que nascem as árvores com os melhores frutos. Fechou? É nóis, vai ser mais. Vai ser mais. Boa.